Down in the mix of Cali, there's a crazy little place that I know. Qual o nome do bonde? Nome do bonde é família Corleone. Eu sigo a cone no fone, apertando um cone. Foda-se os homens, se eles aparecem sem estresse, rapidinho a gente some. Tá com a bomba de fumaça quando eu tô com os meus parceiros lá na praça. Dois comparsa, um de camisa do Flamengo, outro do Barça, de bonezinho de aba reta. Tranquilo, meu parceiro, a minha ideia é sempre reta, não faz curva. Mesmo que a minha visão esteja turva, pode bater o tambor, botar meu nome na macumba. Volta outra segunda, nós tá trabalhando enquanto tu tá falando merda e dando a bunda. Comédia bela saco, se tu existe nesse papo, eu vou ter que te dar um papo assim. Vê se acorda, porque que é bela saco, a gente só dá corda. Ele se enfoca, depois a gente aplaude igual foca. Foda-se esses manda-foca que fazem fofoca. Também desculpa esses troços de rap. Foda-se, faça essa merda desde moleque. Meu nome é Honey Money, o apelido é Jack. Joga no Google se tu não conhece. Eu sou pobre bobão, mas tô de volta no twist. Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os beats. Não sou pobre, torno twist, mas volto smack twist. Então fica tranquilo com as minas de sanduíche. Eu não sou pobre bobão, mas tô de volta no twist. Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os beats. Não sou pobre, torno twist, mas volto smack twist. Fica tranquilo com as minas de sanduíche. Eu não sou Paulinho Gogó, mas tô de volta no twist. Vai tabaco, vai rachis, só pra começar meu mix. Eu sou vagabundo mesmo, 10 horas de Netflix. Mas vou ficar tranquilo com as minas de sanduíche. Oh shit, I love you, bitch. Vou ficar tranquilo com as minas de celulite. Meu bonde tá aqui comigo, ninguém vai ficar de pista. 132 amigos já tão com nome na lista. Em roda de cachaça, meus amigos mandam filho. Meu camarim fede a xixi, mas pelo menos tem sushi. Tem os caras que tem gente até iate pra passar. Tô de bike com os moleque na aula aqui do recreio. Eu não sou pobre gogó, mas tô de volta no twist. Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os beats. Não sou pobre, torno twist, mas volto smack twist. Então fica tranquilo com as minas de sanduíche. Eu não sou pobre gogó, mas tô de volta no twist. Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os beats. Não sou pobre, torno twist, mas volto smack twist. Vou ficar tranquilo com as minas de sanduíche. Não gosto muito de nada, prazer certo da Cone. Outone, Montana, Escobar, Corleone. Ai, tu para de caô sem essa. É porque esses bandidão do rap correm quando o tempo fecha. Quero minha parte, tô bem, que nunca falta de senha. Piriguete quando bate, quer meu resto, Glen. Eu sou Tizé, aquele que a mulher quer. E a pistoleira quer carteira amarrada no pau em pé. Qual é? E eu tô de volta no twist. Esquisito, eu fico tempo de 15 doses de whisky. Meu cachorro quer passear, sem colírio, cheio de olheiro. Em plena sexta-feira com a rua inteira cheia. Eu passo com o pé sem lei, descalço com a cara feia. Moicano, barba mal feito, um foda-se na minha cabeça. Somente pra explicar, vai tomar no cu pra lá quem vem pra atrapalhar. Ha. A maioria só quer criticar, assim só vai conseguir me inspirar. E agora eu vou me preocupar pra aqui. Só vou ficar tranquilo com a mina de sanduíche. E eu não sou pobre gogó, mas tô de volta no twist. Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os beats. Não sou pobre, torno twist, mas volto smack twist. Então fica tranquilo com as mina de sanduíche. Eu não sou pobre gogó, mas tô de volta no twist. Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os beats. Não sou pobre, torno twist, mas volto smack twist. Vou ficar tranquilo com as mina de sanduíche.